229, bom dia, informação eco, autorização a Congonhas. Voo 229, autorizado, Serra Brava, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola por cima zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Aula da Morte. Bom dia, interceptor, peso 10, segue conforme rota. Transponder 5067, controle 120.8. Aprovado conforme, nível 360 a São Paulo. Nota do plano de voo, decola da 10, curva direita, saída da El, Leta Mótima, após a Peso Luna, 0, primeira aerovia. Transponder 5067, controle 20.8. Voo 1229. Correto, que seja mantido a posição na posição 08. Camarada, obrigado. contact, 71 India, ponto zero, pistola 012, 118295. Renegal 917, o China 6251. Dragon 1229 para pushback, estacionamento, portão 08. Autorizado chamar ataque, segundo 1229-08. Autorizado push, reportar ataque, segundo 2229. Bom dia, TAM 3171, informação ECO, posição 7, ponto cópia. Posição 3171, sol, ponto cópia da L da Morte, eu preparo Guarulhos, viajo do número 10, estou batendo. Da L da Morte, vou aguardando, TAM 3171. 3171, confirma também a posição no PAT? Só no 7. 251, autorizado a linhagem de decolar. Estamos 0011, 0 grau 079. Primeira nave para reboque? Possível, vamos reboque para o pátio 3, para a posição 5 do pátio 1. E aí, continua entrando na matrícula, só. Avianca Alfa Vitor Uniforme. Alfa Vitor Uniforme, autorizado início do reboque, pátio 3, você passa a saída do pátio 3 para ingresso pátio 1. Alfa Vitor Uniforme, ciente, iniciamos reboque guardando para ingresso no pátio principal. Autorizado o táxi, pátio 1 no índio, ponto 0, pista 02, 118, decimal 95, QNH 1017. Ajuste no 017, livre táxi via pátio, índia, a ponto 0 da 102295, 1229, obrigado, senhor você. Pátio 1 pronto? Pronto, 4, 3, 1, 7, 1. 3171, autorizado Serra Brava, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Eule e da Motiva. Transponder 5074, controle 120 decimal 8. 320, autorizado para Guarulhos, a rota do plano, perfil da Eule e da Motiva. Com curva direita, circulando da Verna, do TAN 3171, transponder 5074, saída 208. Correto, chama a ponto 1907. Reportará o TAN 317 ou não? Chamamento TAN 3171. Pode chamar táxi. Reportará o TAN 317. Xerém 6251, decolador 35, controle 120 decimal 8. 1208, 6251. Xerém 6251, decolado, cumprindo saída da EL, Leda Motiva. Xerém 6251, contato radar, suba para nível de voo 360 via saída da EL. 360 via saída da EL, Xerém 6251. Salvador, bom dia, 1229, próximo ponto 010, pronto para decolagem. Este 1229, autorizado alinhar e decolar, sistema 0. Vento 120 graus, 0629. Livre alinhar e decolar, sistema 0, 1229. Ciente Alfa Vitor de uniforme, da presença autorizada, ingresso no pátio 05, repassa término de rebote. Alfa Vitor uniforme, ciente, ingresso no pátio e reportando o término. do avião, Cabo Avisa Informe, Serra do Reboque, graças, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1229. Gol 1229, bom dia, contato Hamas, vou para amigo de voo 360, via saída da El. Via da El, centro para 360, gol 1229. Segue você, vou fornecer direto, ótima. Sim, eu já vou com a relação com o centro de Recife. Ok, na sua escuta. Sultan 3171, POB 175, 3 horas e 49, Tramia, 0 da Leão. 1229, centro registro de fita de matinha rota. Após transferência para o mesmo, será autorizado uma prova da frente. 7, gol 1229, mantendo a rota. É 6251, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. A chama Recife em 1251, alterna 13395 ou 6251. 1229, chame ao centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 351-3395, obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Salvador, bom dia, 731, 71, autorizado a linha decolar 0, vento 1-0 graus, 0 menos 19. Pode autorizar, 731. Controle Salvador, obrigado, tá 3171. Controle Salvador, tá 3171, bom dia. Tá 3171, bom dia, contato radar, vou botar a nível de voo 320, via saída da EL. 320, preço da EL, tá 3171. no Delta 3171, poderia voar direto o máximo da presente? 3171, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Afirma, chamada centro Recife, da 3171, obrigado, bom dia. Bom dia. Oxenai 6225, bom dia, sono e identificação. Luana Prode Bessa, está na intenção da chegada a Bessa, terça para 4010, o ajuste no 07. Cada bom, Papai 3507, aciona a identificação, vem na prioridade, para interceptar a chegada é bom, segurança para nível de voo 050. Reajuste no 097. Então, 3507, mantenha bom, seu número 2 na aproximação. Plano 961, informação Eco, no gate 6, autorização Galeão para cópia. Plano 961, aguarde cópia para a subida da El. Preparando, dá, aguardando cópia 961, não? Oxenê 625 autorizada, direto do 1, vista para 2, meu pai, o ajuste 1097, autorizada, finaliza a crew e responsabilidade. Direto do 1, 2000 pés, autorizado INS 5 Way, vai ser mais autorizado, 1097. alguma previsão para o 9961 não?